arrumando um jeito pra me consolar. Vejo o quarto vazio e eu aqui sozinho a me lamentar. Olho as fotografias e essa noite fria vem me torturar. Sonho que isso seja um sonho e que do meu lado você possa estar. É, a solidão machuca o peito. É, eu sei que até faltou respeito. Eu daria tudo, tudo pra você voltar. Proposta indecente, pois quem ama de verdade sabe perdoar. Beija, minha boca rasga, minha roupa fala que não me esqueceu, que seu amor ainda sou eu. Beija, minha boca rasga, minha roupa fala que não me esqueceu, que seu amor ainda é meu. É, a solidão machuca o peito. É, eu sei que até faltou respeito. Eu daria tudo, tudo pra você voltar. Minha frente é minha proposta indecente, pois quem ama de verdade sabe perdoar. Beija, minha boca rasga, minha roupa fala que não me esqueceu, que o seu amor ainda sou meu. Beija, minha boca rasga, minha roupa fala que não me esqueceu, que o seu amor ainda é meu.